Junkie, Vanessa Jackson. Amigo, isso é minha vida, é rap, é mais do que um sonho. Rap não é brincadeira e por isso eu me imponho. Nada risonho, cara de mal natural. Que se foda o mundo, eu não sou nada comercial. Não sigo as leis, eu quebro as regras. O bagulho evoluindo, eu vou cumprindo as minhas metas. Eu ganho fãs a cada som, pois isso é real. Vem do coração, argumentação, disposição, lutando pra minha afirmação. Ré, com dinheiro ou sem dinheiro, eu vou morrer verdadeiro. Jogador decisivo, igual Paolo Guerreiro. Não vim do morro, eu vim da selva, salva de pedra, chuva de balas. É assim que a gente vive, sobrevive ao caos urbano. Mãe, acredite, eu tenho sonho pra vencer, pra ganhar, pra um dia se orgulhar daquele vagabundo e jogador que começou a fazer rap. Tomara que dê certo, se não, um 5-7. Difícil de entender, fácil de julgar. Minha vida gangsta. Difícil de entender, fácil de julgar. Yeah. Tentando tudo a todo preço. Cê tá em choque com as tatu, olhando os meus adereços. Trap back de couro, minha corrente é ouro. Cê é capoeira, é besouro. Cê tá ligado no meu corre. Que quem não mata só morre, eu tenho fome. Quero sucesso, coca music e progresso. Papo reto pros meus manos, já dei. Já me certifiquei que esse jogo é pra homem e eu avisei. Derrubaram o talento do palco, não acreditei. Naquela noite orei, meu coroa me ligou, eu já o perdoei. Eu quero topo como quis o Emicida. E se eu chegar, eu vou além de um dedo na ferida. Tapa na cara, chute no saco. Vagabundo vai entender que sou malaco no que faço. Ter esse espaço entre os melhores. Situação tá feia, manique, já vi piores. Eu sobrevivo ao caos, subi vários degraus. Ainda tô de pé, sigo mantendo a fé. Escrevendo meu caminho, nego, sem dar marcha ré. O que cês quer? Tenho sobrando 30 gramas daquele e uma gostosa me esperando. Voltando pra quebrada é só rezar. Os danicopes não tentar me pegar. Tanta fumaça que eu não sei onde nós tá. Viver na vida estilo Kendrick Lamar. Aí Rafê, cê pode encostar. Um salve pros meus manos dessa vida gangsta. Minha vida gangsta. Difícil de entender, fácil de julgar. Minha vida gangsta. Difícil de entender, fácil de julgar. Me chamaram, disseram que o sonho ia ser raro. Na mesa, eu, King e Vanessa. Normal. O tema do refrão natural flui. Minha vida contribui, eu quero paz e luz. Sem precisar falar fui. Na quebrada onde eu cresci, os moleque tão ali acreditando em mim. Fechou, vou até o fim. Levando a bandeira, suando a camisa. Não rouba minha brisa, eu vim pra buscar um pouco mais do que precisa. Na escola eu cabulava, mas no rap eu já tava. Quem vai fazer um free comigo na quebrada trava. Cada letra tem meu suor, por isso eu sei de cor. Se perguntar pra você, sempre serei o melhor. Tempo passou, envelheci, sou barra funda, conselheiro. Mas também fechadão, os moleque da Ribeiro. Cada um, só não sou qualquer um. Sou capaz, e onde chegar serei um a mais. Buscando o meu lugar ao sol pra curtir a noite. Vou trampar, ralar e chegar pra uns, falar que é sorte. Disposição de qualquer atitude ou ação. Motivos mais de um milhão, mas resolvi fazer algo bom. E é isso que me fortalece. Decepção na função só faz com que a gente cresce. Eu vi suas letras, precisei e você falou não. Sabe? Então segura o refrão. Minha vida,